Bem-vindos ao nosso canal YouTube, no Falando Nisso de Hoje, com a pergunta de Jaqueline Vargas. Olá, professor, queria que você falasse um pouco mais sobre psicose e laço social. Seria interessante fazer um link com a luta antimanicomial, a importância do CAPS e a possibilidade de contribuição por parte da sociedade para a atenuação do sofrimento dos sujeitos psicóticos. Realmente é uma pergunta muito oportuna nesse momento que os CAPS estão sob ameaça. Os Centros de Atenção Psicossociais. Né? Eles são inicialmente chamados de equipamentos substitutivos, porque eles pretendem entrar no lugar das antigos manicômios, que eram instituições de depósito, onde a gente colocava os loucos e silenciava e tratava elas como seres irracionais, apartava elas das famílias. A gente tem o trabalho aí da Daniela Arbex, num verdadeiro holocausto, né? Como ela estudou lá em Barbacena, que chegou a matar 60 mil pessoas durante aí, desde a sua inauguração no começo dos anos 1910 até os anos 60 e 70. Verdadeiros parques de reclusão de pessoas e que eram, ao mesmo tempo, um grande negócio. Porque o Estado subvencionava, dava um dinheiro, né, por cada paciente, esse dinheiro era desviado, os pacientes, como eram loucos, não conseguiam exigir seus direitos, não conseguiam ter a sua voz reconhecida no espaço público, e acabavam então silenciados e torturados. Né? A gente sabia, a gente descobre, né, aterrorizado, como o choque elétrico era a forma assim, básica de controlar essas populações, supermedicação também, os castigos corporais também, e que então, isso tudo a partir da lei Paulo Delgado foi lentamente substituído por um outro modelo de saúde mental que tem que ver com a implantação do SUS também, com o Sistema Unificado de Saúde, de tal maneira que a gente tem casas, a gente tem lugares que são permeáveis à circulação do sujeito. Aqui nessa pergunta, especificamente do sujeito psicótico, né? Há CAPS AD para álcool e drogas, há CAPS I para crianças, há CAPS de várias modalidades, CAPS 3 para algumas pequenas internações. Mas o importante é que a população, as pessoas saibam que quando a gente tem alguém que passa por uma crise psíquica, por um momento de desagregação, pode se tornar assim, não dorme, fala sem parar, anda sem parar, fica inquieto, fala coisas assim desconexas, delirantes, vê coisas, alucinações, né? Há um lugar para onde a gente pode recorrer, então, que é o CAPS, né? E que funciona como um dispositivo de circulação social. Então, ali, o psicótico ele vai encontrar algo que é profundamente assim, nocivo quando lhe falta, que é a escuta e o laço social. A psicose ela pode se tornar assim, perigosa para si, para os outros, principalmente quando ela fica isolada. Quando ela não tem escuta, quando o sujeito não consegue falar da sua forma mais idiossincrática de sofrimento, porque o outro não reconhece, o outro diz assim, você é estranho, você não fala a minha língua, você está fora de si, então vai para lá. Né? Quer dizer, a psicose sem laço social é um grande problema. Agora, o que acontece no laço social comum, especialmente naquele que é desinformado sobre essa condição? Né? Ele vai tender a neurotizar o psicótico, vai tender a dizer assim, olha, nós vamos então incluir você neste mundo, a gente vai adaptar esse mundo, que é um mundo, vamos dizer assim, de estrutura neurótica, que tem um certo posicionamento em relação à lei, que tem um certo posicionamento em relação ao ideal, que tem um certo posicionamento em relação à forma como a gente põe em ação a nossa vontade ou o nosso desejo. Ou seja, não reconhecer que a psicose é uma solução singular e diferente para isso. Não imaginar assim que a psicose ela vai se resolver e se pacificar simplesmente se a pessoa então vai estudar, entra num trabalho, se conforma uma família, tem um funcionamento assim regular e normalopático. Não. A gente precisa de dispositivos que consigam facultar que o psicótico faça o laço social sem se transformar num neurótico, sem deixar de ser e sofrer da maneira própria que é a sua. A gente tem experiências muito, muito bem-sucedidas de CAPS, como o CAPS Itapeva, que foi dirigido pelo meu amigo Rômulo, que tem um curso de formação, que foi dirigido lá pela Daniela Canguçu, que é uma pessoa muito... muito enfronhada, né? Participou desse processo pelo qual a psicanálise esteve presente então ao longo da constituição dos CAPS em São Paulo e de São Paulo para em Santos, Belo Horizonte, Campinas, que são lugares assim pioneiros, Porto Alegre também pioneiros na invenção do CAPS, onde ali você tem então serviço psiquiátrico, serviço psicológico, você tem oficinas, você tem fazeres, onde a pessoa pode ir e voltar, onde ela pode encontrar grupos, onde ela pode, então, circular na cidade, pode ser acompanhada, pode ter a sua medicação, enfim, é um jeito de enfrentar a saúde mental mais comunitária, tornando a saúde mental um problema e uma solução, em muitos casos, de todos nós. Nesse momento, é muito importante a gente enfatizar a existência dos CAPS, porque elas estão assim perdendo verbas, os atendimentos estão sendo cortados, há um sistema de cooperativas que muitas vezes não funciona e que é parte desse processo de privatização branca que a gente tem encontrado no país e que é parte desse processo maior que eu acho que se condensa no Ministério da Educação hoje, no Ministério das Relações Internacionais, na figura de pessoas que realmente não entendem da área, acham que assim a saúde mental e a educação são processos assim políticos no mau sentido, ideológicos no mau sentido, de que a gente vai então tratar e recuperar as pessoas, principalmente aqueles dependentes químicos, né, entregando eles para o cuidado de associações religiosas, muitas vezes sem formação nenhuma, onde o que a gente vai encontrar é de novo um cerceamento entre muros, é a volta assim, de manicômios e de formas de tratamento disciplinares, bárbaras, sem controle do Estado. Os trabalhadores em saúde mental estão sendo perseguidos simplesmente porque são associados com a esquerda, são associados com o pensamento crítico. Essa atitude ela só divide os nossos parcos recursos e tem que acabar. Né? Manicômios nunca mais, os CAPS estão aí como nosso grande símbolo de defesa de um outro modelo para a saúde mental nesse país. Gente, por hoje é só. CAPS Forever, ninguém larga a mão de ninguém. E a psicose, sim, pode encontrar um ótimo destino se a gente escuta, acolhe e a trata como deve tratar. Quem quiser se inscrever no canal, clique aqui no Aqueronta Movebo, o nosso barqueiro dos infernos, para continuar a receber fragmentos cápsicos. Não falando nisso. Gente, esse tem que lançar rápido, porque eu acho que o ministro não vai durar.